Começa agora Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover. Salve, salve! Você acabou de ouvir Ritmo Zero, da carioca Marta V. Inspirada na performance de mesmo nome de Marina Abramovic, a música reflete uma experiência pessoal de relacionamento abusivo, combinando instrumentos eruditos com arranjo moderno e inquieto, com belos vocais e uma produção competente. O meu nome é Rogério Coutinho e este é o Descobertas Groover, um programa que apresenta os novos lançamentos da plataforma Groover, onde artistas independentes compartilham seu trabalho e ganham feedback de curadores e profissionais da música. Se você é artista, envie sua faixa para a Rádio 9 no endereço groover.co. Você vai ouvir na sequência do nosso programa de hoje Nothing Like Robots com Booty Calls, uma balada poderosa com guitarras melancólicas, um baixo profundo, batidas intensas e sintetizadores envolventes. Darwin com Daydream, um dream pop levemente psicodélico, com bom trabalho de guitarra. e o grupo Zircon Sky Band, com Candy, uma balada sexy com uma certa vibe latina. Yeah. killing my time. How long must I just pretend? I'm just a pawn. It's you that I want. This obsession has got to end. But all that I can do is daydream about you. And all that I can see is you right here with me. The world is spinning round. It don't you. Este é o Descobertas Groover na Rádio 9. Seguimos com Magon, um israelense que se radicou na França e na Costa Rica, com a faixa Tales of a Mountain Child, com influência de folk de country, com uma atmosfera um tanto anos 60. O britânico Zachary Mason com Sweet Girl, uma faixa pop rock com som bem old school, indo direto ao ponto. Em seguida, fechando o nosso primeiro bloco, dois artistas franceses. Cosman com a faixa All the Things You See When You Don't Have Your Phone, com vocal que remete bastante a David Bowie. E a cantora Tedid com Mermaid's Weep, com total influência do pós-punk dos anos 80. You're a perv, sweet She shrinks from her style. She's one in a world that likes to beguile. No haughty streak runs through her blood. She loves to seek the honest and good. Without her charm, some boy will be dying. Her manners and charm will get him a sighing. A so sweet girl, she's a sweet girl. Take care. She's like a pearl, sweet girl. You're a pearl, sweet girl. You're a pearl, a sweet girl, a sweet girl. Such a sweet girl, sweet girl. Out of this town, out of this world, she's such a sweet girl. Scrolled your timeline, I couldn't reach the bottom. Checked your profile, you seemed another person. This glassy sky, it seems to close the horizon. Sat side by side, why the strange situation? As been as I'm time of blissful innocence, where only man and roam the streets stoking themselves. When our lives didn't need any filter, do you really think we had to make them look better? All the things you see when you have your phone, all the things we'd be if we were on our own, all the things you'd see, maybe you'd see me, all the things we'd be if we didn't have our phone. Nights come to hour. hold ice cream while you bend to watch your screen. Oh my darling, we were too close to see the fall. Oh, won't you heed my call? I know you're scared we may all disappear. But all you want is a knock to calm your fears. But it's so hard to let go. Under the moon's glow, oil paints the shore alive with shush. In the silence, a voice in tight. She held her breath, though his teeth got her in its hold. Was sinking down, whispers lost in the molten gold. I walk the sands on a toxic line, with shadows lurking, nature's deep line. No breath can mend. I'll risk it all, these waves to bend. I'll sweep forever the green line sends. Feels it about to fade, I'll fade with dark sea ends. In the midst of the bright spirits lost in cold all night, when mermaids weep and the sirens have sold their light. She cried her tears, know the ocean needs to stop. How wide we're climbing up from depths where the stars align. I felt the weight of the world's design, a haunting dirge in the sea's design. No breath can mend. I'll risk it on these waves that bend. Where redemption sends. In twilight shroud, shadows claw the shore of fate. The waves of counters of love turn to hate. She raised her voice, though the ocean stepped to her plea. Where fighting dies, so swept in ferocity. No regret can mend. I'll trip forever the green. Você está ouvindo Descobertas Groover, os novos lançamentos da semana na plataforma Groover. Voltamos para o segundo bloco do Descobertas Groover. Na próxima sequência, três destaques do pop rock latino. O argentino Christian Dujmovich, com Desahogo, que dessa vez revisita os anos 90 e 2000, inspirado pelo seu compatriota Gustavo Cerati. Os mexicanos do Puerto Mariel, com Miércoles de Vara, uma fusão de pop rock e psicodelia com leves toques de salsa, e mais riffs de guitarra dando um toque energético. Os espanhóis do 60 Tacos e a faixa Extraño Blues, que como o nome indica, é um blues com letra em espanhol. se barra. La noche en que me clavó la estaca, aquella bendita mulata, de ojos negros y de piel tostada, destila amor por las caderas, se pasma cuando lo menea, pues es ardiente como el fuego. Se ha ido dejando aquí el deseo, dejó mutilada la calma, de un amargo sabor a rumba y salsa, que me hace adicto a su cintura. Ya este cruel amor que me tortura, nacido esta pasión enferma, que mi corazón envenena, debo de encontrar una salida, antes de que ella acabe con mi vida. Que ya quiero estar bien, ya quiero estar tranquilo. Y ya hundirla en el olvido. Sabor, miércoles sin su amor. Miércoles de barra, miércoles de dolor. Juro que voy a olvidarla. Extasiado por sus caderas, mis manos se iniciaron con sus penas, trayendo mi cuerpo sus huellas, y en la sangre ese ritmo con candela, que es de gran sabor cubano, que me mata y que me hace daño, que me recorre y me traiciona, cuando pienso que ya estoy olvidando. Ay, ya no te quiero recordar. Miércoles de barra, poco a poco comencé a borrarla, y que el fuego que en otros ojos me haga ya no volver a soñarla. Que ya quiero estar bien, ya quiero estar tranquilo. Y ya hundirla en el olvido. Sabor, miércoles sin su amor. De dolor, juro que voy a olvidarla, aunque duela. Voy a cantar por ella hasta la madrugada. Voy a cantar por ella hasta la madrugada. Juro que esta noche voy. Ay, cosita linda, vuelve A veces pienso que ya te has ido y que nunca vas a volver. Luego te encuentro en cualquier garito o con nombre de mujer. Você está ouvindo Descobertas Groover na Rádio 9. Na última sequência do programa dessa semana, é a vez dos italianos Andrea Pizzo and the Purple Mice com Hidden Figures, uma mistura de dream pop, shoegaze e pop rock, seguido pelo também italiano Tommaso Scaliti com Number 200,052, uma faixa de rock instrumental com influências de metal e progressivo. E para finalizar, o grupo belgo-holandês Gabriel Norentz Trio com Be Swinging, uma faixa de jazz elétrico com uma sonoridade mais contemporânea. Some machine. Oh, please, let's walk together and make the way to God's own clear. Please, let's walk together and show His way to us.